chega. E aí, molecote? Aí, bloco, tá querendo me matar? Quero minha cota, véi. Tem dinheiro aqui pra você não, tio. E aí, cadê? Tá tirando, pô. Ah, qual que é? Tá tirando. Se lançar, vai levar bala. Qual que é? Tá tirando. Se lançar, vai levar bala. Qual que é? Tá tirando. Se lançar, vai levar bala. Qual que é? Tá tirando. Se lançar, qual que é? O crime é louco, o clima é tenso. Quero a minha cota, quero meu dinheiro. E os parceiros tão na febre, tudo revoltado. Estou as máquinas e o capuz no golfe plus baleado. Várias são a chance disso dar errado. Um teco na farinha, adrenalina, fico bruxo. Doleiro, ourives, barão do interior. Com quatro segurança, dois canhão, promotor. Mas isso não é à toa, boa foi catada. Abraço no silver tape, várias coronhada. Circuito de filmagem, BBB tá no chinelo. Dois vagabundo nato e só um do que ser esperto. É, pode querer dinheiro, pode querer o que quiser, né? Eu achei que a lealdade era a primeira, tá ligado? É, tá vendo você, né? Então tá bom, qual que é? Tá tirando. Otário é otário, malandro é malandro. Ninguém tá na maldade, tu, nem mesmo eu. Sempre fomos lado a lado, o que aconteceu? Tudo atrairás, parceiro, me escuta. Seu filho da puta, por causa de dinheiro, me acerta pela nuca. Comigo foi nunca, sempre lealdade. As minas já batuque, que cês tão na crocodilagem. Parceiro de verdade, não agi assim. O X157 tá querendo o meu fim. Logo eu, qual que é? Atirando. Mesmo mal, menos eu, já entendi, poxa pô. Tá com medo de morrer, aí negão, demorou. Vem falar de lealdade, amor, deselegância. Ladrão rouba ladrão, é sem perdão, minha criança. Tá com medo é porque deve, hein? Já tá ligeiro. Tudo de caso pensado, é me matar, catar o dinheiro. Pensa que os parceiros não ia cobrar. Aí negão, vem pra cá, senão eu vou aí te buscar. Qual que é? Tá tirando. Se lançar, vai levar bala. Qual que é? Tá tirando. Avesso, arrogância dos parceiros. Olho torto é maldade, boca aberta é enterro. Fala aí, me olha, olha aí, me fala. Quer que eu fique esperando vir me derrubar na bala? Glocou de laje, bala, menos quem esconde. Cifra do inferno, aperta a porta, fecha, morre o homem. Dois loucos cochichando na cena do crime, me chamando pelo nome. Traição assim define, quer que alguém assim fique. 75 menos 25 vai pro enterro, pras lembranças dos parentes. Molecote é cobre, eu não confio em ninguém. Vou chegar com quem é, vamos ver o que vai dizer. E aí, irmão? E aí, primo Léo? Uma boa noite pra nós aí, entendeu, tio? Boa. É, a gente chegou aí na sintonia aí maravilhosa, entendeu? Firmão. Pra tá resolvendo um bang aí mil grau, entendeu? Pegada é o seguinte, tá levantando aí falsa calúnia sobre a minha pessoa aí, entendeu, tio? Somente. Falando que eu tô traindo a família e tal. Então a gente procurou aí a palavra mesmo, entendeu, tio? É o que é. Tá tirando, branco. Eu na simplicidade e você me arrastando. Se eu não tenho o psi pra perceber sua maldade, tinha ido sem saber, mas aí fala a verdade. Primeiramente, irmão, uma boa pra nós. É sem maldade chegar os problemas que é nós. Ó, esse primo aí que te requisitou, deixou o outro primo ali falando, moro? É, na cena do louco ele pinou, ó, vai vendo. Que cena do louco, tá louco, parceiro? O 57 da Relô, o shampoo me falou que é o C que tava no cavalo louco. Que fuga que nada, dessa fita eu tô sabendo. Quem tava nesse bang é o Leal, seu parceiro. Que morreu foi o neguinho, que pinou foi o que catou. A fita lá com nós, hoje mesmo morou. E eu já tô sabendo que ele já deixou várias. Morreu bastante irmão, o shampoo me contava. Como assim, Dom? Ele é tio do shampoo, diz que é catador, demorou, pai pum. Passa o pedido então, quero um aval, irmão. Pra sequestrar o pilantra ali, que tava na situação. Aí, branco, maçarico também, cê tá ligado. Isqueiro é aquilo, o shampoo vai ser cobrado. A honra do ladrão é falar a verdade. Agir na dignidade com os teus parceiros. Com coração não, com a razão, guerreiro. Lealdade assim, viva a trairagem, vai primeiro. Da minha parte deixo baixo, retiro minhas palavras. Só quero tá juntão quando a cena for cobrada. Mesma forma do é, das tuas falsas minhas. Quase maçarico fez finita tua vida. É meia meio parceiro, é meio ódio, é meio raiva, qual que é? Tá tirando. Ah, sem maldade, entendeu, Dom? Retiro minhas palavras aí, ó. Pode crer, pô. É nóis. E aí, molecote? Paz, justiça e liberdade, igualdade a todos. pipoca tá, o aval tá dado. Vai levar bala. Qual que é? Tá tirando. Se lançar. Vai levar bala. Qual que é?